Levantei pra olhar, vou começar a animar. E no freestyle pode crer que vou me aproximar. Eu vou chegar, ligar, você vai escrever lado a lado, se perfume com o DJ que AP. Eu vou chegando no som, levando assim, lá do Brooklyn. Carapicuíba nunca pagou o comércio. Vou chegar,